que chino piano, asbo bengen de amor, que oiría dicen now, Leija, Leija. Él nunca quiste la a mi lado, num film de semana, chap gelado em Copacabana, andar pela praia até o leblon. E quando é paixão fané, na paz sua ilusão, e seu nome rasguei, fiz samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Leija, Leija. No piano, as bogagens de amor que eu iria dizer não. Leija, Leija. E nunca quis tê-la ao meu lado, num filme de semana, chope gerado em Copacabana, andar pela praia até o leblon. aprendi con voce. Leggia, leggia, e quando voce envolve, non se il braccio se sereno, se un bel mi rende, ma se olo moreno. Thank you. no gosto de samba, no vulga Ipanema, no gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu me falei, desligou e foi engano, o seu nome não sei, esqueci no piano. No papa que te amo, eu iria dizer não. Lídia, Lídia, eu nunca quis te dar ao meu lado, num fim de semana, chão. Thank you.